gatinha, se eu te provoco cê engatilha. Se eu domilho, você me humilha. Diz que os ideais cabem numa manilha. Eu vejo lobos sondando a minha matilha. Linda, se é meu par, ninguém compartilha. Linda, se é meu par, ninguém compartilha. Linda, se é meu par, ninguém compartilha. Fala, yo, minha mina não é queixa, mas sempre se queixa de algo. Se tá nervosa, não mexa, porque te deixa no alvo. Às vezes me salvo e fico sempre alerta. É tipo um vulcão que dorme, depende como desperta. Desperta igual japonesa, mas com mais melanina. Via como um monte fuge, ruge igual leonina. Olhar de Amazona e as que ama zona pina. Pra minha febre amarela, ela é cura e vacina. Que me fascina e jura, prometendo me aturar. Sua beleza é comparada a uma flor de sakura. Se um dia saturar, nós muda pra gordura trans. Não vou autografar porque ela tortura fãs. E com a sola do Vans, marca o seu território. Marca a data do velório, se eu não falo em casamento. Caço um tempo para o rap enquanto fujo do cartório. É mais que acasalamento, mas se for casalamento. Ela é dono que fica bicho ruim, nervosa. E o cachorro dou a pata pra essa gata manhosa. Minha nossa, entre capas e beijos, entre fogo e lenha. Vira o João da Penha, que se empenha na prosa. Se erra, não tem próxima, se berra é por birra. Se chora, vence a briga, mesmo sendo a grossa. Me bota nessa balsa, e se falar da amiga, evito a fadiga, senão o caldo engrossa. Já quebrou toda a louça, até as porcelana. Excluí 5 moças do meu face por semana. Eu até tive que depor, porque fui agredido. Depois do telefone ter tocado e não atendido. Um número desconhecido e uma discussão. Surpreendido por palavras que não fiz menção. Não gosto de invenção, tenho boas intenções, mas só pretensão acaba com minhas pretensões. É claro, são situações. Existem os lados da moeda, onde o amor pode ser brega, mas na briga é tiro e queda. Esculpida em massinha, vê outras como a moeba. Chama amigas de galinha e acha que todas quedam. Sexto sentido de mulher, homens são iguais. Porém, se homens são iguais, mulheres são rivais. Deixa eu rir, vai, antes que eu trema, toma. Depois que ela escuta essa, eu ganho trema. Ela é dono, clica, bicho ruim, nervosa. E o cachorro dou a pata pra essa gata manhosa. Minha nossa, entre capas e beijos, entre fogo e lenha. Vira o João da Penha, que se empenha na prosa. Se erra, não tem próxima, se berra é por birra. Se chora, vence a briga, mesmo sendo a grossa. Me bota nessa balsa, e se falar da amiga, evito a fadiga, senão o caldo engrossa. Aqui, você aqui, amor, passeando em... caminhando em parque? Quem é essa aqui contigo? Presta atenção. Fala. Quem é essa? Essa. Que foto é essa aqui no celular? Que foto é essa? Essa foto tá se fazendo de sonho.